vai ser como a gente quer. Às vezes o caminho ensina sem a gente entender. A gente sonha alto, faz plano, faz oração, mas o tempo mostra o que cabe no coração. Tem coisa que acaba, mas deixa lição. Tem perda que ensina, mas chama paixão. E quando a dor parece não ter razão, é só o destino mudando a direção. Nem tudo é como sonhamos, nem tudo é como pedimos, mas tudo tem seu sentido, tudo tem um motivo, um porquê escondido. Se hoje eu choro, amanhã faz sentido. O que Deus escreve certo no tempo mais lindo. A vida não erra, só mostra o que é. Às vezes não dá, mas é melhor como é. Cada passo que doeu foi ponte pra crescer. E o que era pra ser sempre vai acontecer. Então deixa fluir, confia no vento. Tem bênção até nos momentos de sofrimento. No tempo certo tudo vai se alinhar. Se não for pra ser agora é pra te ensinar. Nem tudo é como sonhamos, nem tudo é como pedimos, mas tudo tem seu sentido, tudo tem um motivo, porque escondido. Se hoje eu choro, amanhã faz sentido. O que Deus escreve certo no tempo mais lindo. Mostra o que é. Às vezes não dá, mas é melhor como é. Cada passo que doeu foi ponte pra crescer. E o que era pra ser sempre vai acontecer. Então deixa fluir, confia no vento. Tem bênção até nos momentos de sofrimento. No tempo certo tudo vai se alinhar. Se não for pra ser agora é pra te ensinar. Nem tudo é como sonhamos, nem tudo é como pedimos, mas tudo tem seu sentido, tudo tem um motivo, porque é escondido. Se hoje eu choro, amanhã faz sentido. O que Deus escreve certo no tempo mais lindo.